Bem-vindos ao Terra Estrangeira, o seu podcast internacional sobre turismo, intercâmbio e imigração. Eu sou a Fabiana Ferlin. Eu sou o Dimitri Cosmo. Eu sou o Júlio Samico. E eu sou a Carol Pacobaíba. E o tema de hoje é um tema super pedido, né, pelos nossos ouvintes. Sim. É. Já recebemos vários e-mails, mensagens, postagens, né, de gente... Sinais de fumaça também. Perguntando sobre, assim, o processo, né, de compra de imóvel no Canadá. Como é comprar a sua primeira casa ou primeiro apartamento aqui no Canadá, né? Então a gente trouxe a Andrea Guarento. Tudo bom, Andrea? Tudo jóia. Obrigada, viu, gente, por ter me convidado. Imagina, a gente que agradece. Bem-vinda ao Terra Estrangeira. E a Andrea, ela mora aqui na região de Vancouver e trabalha como mortgage broker. Sim. Nosso tradutor, por favor. É um agente de... ajuda aí. Agora se complicou, né? De financiamento. De financiamento, exatamente. Agente de hipoteca. Na verdade, no Brasil não existe, né, uma tradução para isso, porque não existe essa função no Brasil, né? Não, na verdade, no Brasil a gente não tem a carreira do mortgage broker, né? Uh-huh. Porque a gente não tem um intermediário entre a pessoa física e o banco. Você vai lá no banco, tem que ir lá, levar toda a documentação e brigar pelo mortgage. Os juros você não tem como brigar muito, porque é o que que o banco oferece, entendeu? E, bom, não existia na minha cabeça essa função de mortgage broker, nunca nem tinha ouvido falar antes. Eu também não conhecia, até chegar aqui. Na verdade, assim, eu quero primeiro agradecer, porque é uma oportunidade educacional o que vocês estão fazendo. Porque a gente, o Canadá é muito novo ainda, né? Só tem 200 anos, é um bebê ainda que está engatinhando e está abrindo portas para a gente de todo mundo. Uhum. Então, assim, fica uma confusão cultural, ninguém se comunica muito bem, as comunidades ficam muito isoladas e a gente não tem essa divulgação das coisas, né? Esse espaço que vocês estão dando para dar esse tipo de informação é única, não existe, nunca ouvi falar, ninguém nunca comentou comigo que a gente tinha que fazer um seminário, e eu acho que é importante que as pessoas saibam que existe esse agente financeiro, esse agente financeiro imobiliário, porque se você vem para cá, tem a intenção de comprar uma casa e vai direto no banco, você está correndo vários riscos. Uhum. Primeiro, o risco de não ver o que tem as outras ofertas que estão, entendeu, a seu dispor. Uhum. Segundo, uma vez que você entrou no banco, que o banco faz uma aplicação, que o seu crédito é checado, isso é registrado. Uhum. Aí os juros que eles estão te oferecendo não é o que você quer. Aí você vai para um outro banco. O outro banco vai fazer a mesma coisa, vai checar o seu crédito. E aqui a gente tem uma coisa que é chamada Beacon Score, que é o seu número de crédito. Cada vez que alguém consulta o seu crédito, esse número diminui. Ai, gente, isso é tão absurdo. Isso não faz sentido nenhum. Se não nenhum, tiver alguém pra explicar é mesmo. É beacon de canhão, é isso? É isso? Não, é B-E-A-O-C-O-N, né? Que é beacon. Então. É canhão, não é? Eu não sei se é de canhão. Não é canhão, Canon, não é canhão. Mas beacon não é tipo canhão, né? Não é tipo feixe de luz, é feixe, né? Peixe, é feixe, alguma coisa assim. Uhum. Canhão, Júlio, de luz, feixe. O Júlio aprendeu isso em videogame, viu? Sim, claro, beacon e aquela coisa toda. Então, assim, eu acho que, né, eu não vou colocar aqui os bois na frente da carroça, mas a gente precisa primeiro entender o que é crédito aqui, porque é bem diferente do que a gente tem no Brasil. Uhum. E se você entende crédito, o restante fica fácil. Entendeu? Porque tudo que você vai comprar financiado, você vai ficar amarrado no seu crédito. Se o seu crédito for bom, você pega as melhores taxas de juros. Uhum. Se o seu crédito for ruim, se esse número, esse beacon score for baixo, você pega as maiores taxas. É. Bom, primeiro eu em nome do Terra Estrangeira, vou agradecer, né? Pelas palavras dela. Sim. A gente faz o que pode, né? Trabalhamos para melhor servir, né, Dimitri? E a gente tá aqui pra isso mesmo, né? É o canal, né? Canal. Sim, pra quem tem curiosidade sobre imigração, turismo, quem ainda tá lá no Brasil e, né, não tem mesmo como saber. A gente, tudo bem, a gente lê muito, né? Pesquisa aqui, pesquisa lá, mas eu acho que quando você ouve mesmo uma pessoa que já mora aqui, trabalha na área, vive isso, né, diariamente, explicando, eu acho que fica bem mais fácil pra entender, com certeza. E quando você lê, não tem as piadinhas, né? Ah, é bem mais legal, piadinha, né? Exatamente, isso faz parte. Piadinha é essencial pra vida. E isso daí, a gente tá começando hoje uma série específica, temática, né, sobre o Canadá. Que a gente, até agora, a gente abordou uma coisa mais genérica, né? Sim. E agora a gente tá especificando assunto, áreas específicas, exatamente. É, porque a nossa ideia é justamente falar isso, né? Então, o que é essencial para quem chega aqui, né? Quais são as prioridades? É comprar casa, é saber como é que funciona o sistema de educação para quem tem filho, o sistema de saúde que interessa a todo mundo, né? Então, essa é a nossa ideia, trazer sempre uma pessoa que entenda muito do assunto para conversar com a gente. Porque a gente, assim, a gente tá aqui também. Assim, a gente tá aprendendo nós também. Nós não somos aqui os especialistas, né? Mas a gente, se a gente não sabe, a gente traz quem saiba. Exatamente. Bom, mas antes da gente entrar mesmo no tema, a gente vai lembrar, né? Como é que o ouvinte entra em contato com Terra Estrangeira? Como é que vocês fazem pra mandar a sua opinião, mandar a sua sugestão? Então tem alguns meios aí, né? A primeira coisa é entrar no site mesmo da Terra Estrangeira. Fala aí, Dimitri. O site é www. Opa! Blá, blá, blá. O site é www.terraestrangeira.com.br ou .com apenas. .com. Olha aí, duas opções, hein? Duas opções. Júlio, o nosso Twitter? Nosso Twitter, olha só. Não, hoje nós temos uma convidada que é mineira. Mas agora sou cowboy, sou do ouro, eu sou vocês, sou o mundo, sou Minas Gerais. Olha! Andréa, por favor, qual é o Twitter do Terra Estrangeira? Peraí que a gente faz uma piadinha. O que vocês estão arrumando? André não entendeu a piada. Não, eu não entendi. Peraí, fala aí, Carol, que você aqui. A Carol que explica. É que ela inventou um jeito de explicar. Tá, vou falar, Carol. André, é o seguinte. O nosso Twitter, ele teve que ser abreviado. Então, a gente abreviou a palavra terra. Então, ficou T estrangeira. É o arroba T estrangeira. E aí a gente costuma falar que o mineirinho falando seria estrangeiro. E hoje a gente tem uma mineira. Aí eu queria que você falasse como seria aí no mineirês. Tá estrangeiro? Como é que é? Você faz, quando você pergunta assim, você encontra uma mulher, e aí você pergunta se ela é estrangeira. Ah, tá, seria isso. Tá estrangeira? Não, mas aí você é estrangeira, né? Você é estrangeira? É, porque falando tu. Falando tu. Pronome tu. Tá. Tá estrangeira? Olha. Fala só. Chegou perfeito. Então esse é o nosso Twitter. Bom, então é isso aí, assim. Quem tiver alguma sugestão. E o nosso Facebook também, né? Opa, esquecemos. Opa. Esquecemos. Qual que é, Carol? É o www.facebook.com/terraestrangeira. Lembrando que o programa é de 15 em 15 dias, né? Os ouvintes deram aí uma sorte boa, porque o do Peru saiu consecutivamente, uma semana depois da outra, mas o programa ainda é quinzenal. Alexandre Lima, desculpa, mas por enquanto o programa é quinzenal. Tô falando com o Alexandre Lima, que nos escuta, tá? Que ele sempre quer o programa semanal. Sempre comenta. A gente também quer, mas ainda não dá. Ainda. Lembramos do ainda, né? Colaboração e Dimitri, de vocês. E tem o feed também, né, Dimitri? Ah, o feed. Vocês podem assinar também. Aí vocês recebem o podcast em sua casa, sem se preocupar com o lançamento. Ele vai automaticamente, quando ele for lançado, já estará na sua caixa. No seu iTunes ou no seu programa de preferência, exatamente. Né? Exatamente. Agora o Júlio tem um pedido especial para fazer para os ouvintes. Como é que é, Júlio? Programa pedido especial? Ouvintes, a gente já tem uma pessoa que se comprometeu a colaborar com a gente, né? Mas ela ainda tá resolvendo umas pendências pessoais, né? Pra entrar, né? A gente tá ansioso pra que ela comece a colaborar com a gente. Mas a gente quer mais colaboradores de outros países, tá? Então, assim, se você mora aí na Europa, nos Estados Unidos... Na Bósnia. Bósnia na Europa, inclusive. Ah, sim. Perdão. Desculpa. Então, assim, contata a gente e vê como é que a gente pode colaborar, né? Se você quiser fazer vídeo também, se quiser escrever no site, material, enfim, que quiser mandar, a gente foto, aceita. Qualquer coisa aí. Exatamente. Então, esse é o meu pedido especial. Se você quiser contar um pouquinho do seu país, de onde você mora, vai lá no Terra Estrangeira, manda um e-mail pra gente. Qual é o e-mail que pode ser enviado? O e-mail é estrangeiraterra@gmail.com. É isso aí. É isso aí. Vamos pro programa, agora, né? Vamos pro programa, né? Bom, antes da gente entrar no tema em si, né? Conta um pouco pra gente da sua história aqui. Quando é que você chegou em Vancouver? Por que que você veio pra cá? Bom, então vamos lá. A gente veio... Bom, antes eu morava na Califórnia. Morei na Califórnia um tempo. E lá tem uma comunidade brasileira muito grande, muito legal. Tem vários grandes amigos deixa aí pra trás, uhum. Eles vêm aqui de vez em quando visitar a gente. Mas não é, a gente tinha um processo onde a gente tinha um visto de trabalho, esse visto de trabalho lá, a gente não conseguiu mais extensão pra ele, e a gente foi convidado a se retirar do país. Uma cartinha bem cortês do nosso ex-governador Arnold Schwarzenegger, né? Ah. Governator. Detonator. I'll be back. Exactly. Bom, e aí meu marido sempre teve muita vontade de conhecer o Canadá, a gente já tinha rodado um pouco e ele falou, não, vamos pra lá, porque é em qualidade de vida é o terceiro do mundo, sabe? Eu não sou muito chegada a frio, né? Então, assim, na cabeça dele era Toronto. Aí eu falei, olha, eu não vou pra Toronto não, porque é muito frio. Ele falou, não, a gente pode ir em qualquer outro lugar. Mas na minha cabeça, o Canadá era só uma bola de neve, né? Uma bola de gelo. Aliás, é o que o americano pensa mesmo do Canadá, é, né? É, porque assim, na verdade, os Estados Unidos e o Canadá é igual a gente e a Argentina. Essa rixazinha, né? É o primo pobre, primo rico. Então, assim, todo mundo faz, you know, make fun do canadense, do jeito que fala, mas anyway. E aí a gente ficou naquela. Bom, a minha menina, ela falou assim, eu tenho uma filha, Dominique, e ela falou assim, mãe, tem um lugar lá que é muito legal, chama Vancouver. Já tinha ouvido falar, mas a gente começou a pesquisar sobre a cidade de Vancouver. Na Califórnia eu tinha uma escola fantástica e eu tinha essa ilusão de que eu ia chegar aqui, trazer todo o meu idealismo de educação, abrir uma escolinha e continuar ganhando muito dinheiro. Doce ilusão, mas anyway. A nossa imigração aconteceu em Toronto, mês de janeiro, super frio. Eu falei, meu Deus, onde que eu fui amarrar minha vaca? Aquela, né? Primeira impressão gelada. Gelada, e cinza e muito frio. Ficamos em Toronto por uma semana e eu falei, aqui eu não fico. Aí alugamos mais uma semana de hotel. Vamos conhecer, então, Vancouver. Mas vocês não tinham, assim, lugar fixo ainda. Não? Vocês vieram, assim, vamos ver como é Toronto. Se a gente gostar, fica, se não... Exatamente. A nossa mudança, a gente ia receber o caminhão. A empresa que fez a nossa mudança ia chegar em um mês depois. Então, a gente tinha um mês para definir para onde ia. A gente salvou uma grana. Vamos conhecer aqui, vamos conhecer ali. Toronto foi... primeiro lugar, porque a nossa imigração foi lá. E aí, o segundo lugar que meu marido queria ir era Yellowknife. Porque ele tinha um louco que ofereceu pra ele uma proposta pra pescar... Acho que era pescar baleia, um trem assim. Olha a aventura, né? Olha só, Bob Dick. É uma coisa de pescador que ganhava 12 mil dólares por mês, ficava no mar lá 15 dias. Ah, tá. Em Yellowknife. Não sei se vocês sabem, a temperatura é pesca em alto mar, né? Menos 44. É tão frio que você já nem sente. No verão, né? No verão. Nossa. calor. Anyway, aí eu falei, você tá louco. Se você não queria nem ficar em Toronto, imagina em Yellowknife. Falei, olha, vamos lá, vamos ver um pouquinho, que eu não aguento esse frio. Vamos descer um pouquinho, pelo amor de Deus. É, aí a gente veio pra Vancouver. Já teve aquele choque do custo de vida, né? De cara, a gente já viu a diferença de preço em relação à Califórnia e em relação a Toronto. Até a Toronto, a gente percebeu isso. Quando eu falo custo de vida, porque a gente não viveu, a gente ficou uma semana no hotel, mercado, né? É, mas a despesa que a gente tinha de comer fora, almoço e janta, alugar carro, foi quase o dobro quando a gente chegou em Vancouver. Então a gente sentiu essa diferença também. É, mas... pelo outro lado, a cidade é maravilhosa, né? Nossa, é muito verde porque chove muito. Quem não gosta de chuva ou tem cabelo que não é muito bom, já vou avisando. Não é um lugar muito... Eu não tinha pensado. Você tem cabelo bom, né, amiga? Chapinha all the way. Oh, meu Deus do céu. É, então é tipo assim, ou você realmente entrega a natureza e fica com cabelo James Brown. Amiga! Ou se não, sabe, abraça, porque é o que acontece. A gente só pensa nisso quando tá aqui realmente, né? Porque assim, eu sabia que chovia muito, porque eu já conhecia Seattle. Mas você não entende o que é realmente a questão do tempo, do clima, até você realmente morar. É. Por exemplo, eu sou de Minas, eu acho que eu tive uma sombrinha na minha vida. Eu tô aqui, tem 2 anos e meio, eu já perdi umas 10, porque como eu não tenho hábito, onde eu vou, eu largo a sombrinha. Eu não lembro que eu tenho que pegar a sombrinha, né? Então, assim, são coisas que a gente ri, né? Mas faz parte mesmo. E é assim, aqui chove muito. Você dorme com chuva, amanhece com chuva, né? Então... Uma dica, não sei se... Bom, a minha esposa, ela também não gosta muito de guarda-chuva. É, veio do sertão da Paraíba, também não deve chover muito lá por lá. Lá chovia muito mesmo. É, mas assim, então ela usa um casaco que é impermeável com a touquinha, né? Com aquela coisa... É, eu que é isso, rude, né? É, eu então, acho assim, sim, que claro gente... que pra algumas pessoas talvez não funcione, né? Não. É, o cabelo dela é bom? Primeira pergunta. É, porque essa é a questão, né? Essa é que não, porque assim, pra homem, talvez isso seja muito assim. Mas eu também pensei nisso, de ter só uma capa de chuva grande, legal, que esquentasse, que eu pudesse só cobrir pra resolver o problema. Mas se você tem bolsa, que homem é uma carteira no bolso, ponto e acabou. É. Mas você tem bolsa, se você anda de salto alto, não rola, porque você mole o pé todo. Vocês não veem isso, porque não faz mas, parte. Mas assim, aqui tem muito essa de cultura de você usar a bola. Sair de tênis igual né? palhaço, e... é, pegar o trem igual palhaço, toda social, e depois de tênis. Isso, chega no trabalho e troca, é né? É alternativa. Acontece, né? Muitas mulheres fazem isso. Quer dizer, como você não conhece ninguém, você tá pouco lixando, né? Então, você vai, mas é ridículo. É, mas a gente faz isso também, não tem jeito, não. É. Definitivamente, Vancouver é inimiga da chapinha. Eu já vi muito isso no metrô, né? Você vê a mulher toda arrumada, né? Toda arrumadona, maquiada. Tênis branco, assim. Tênis velho, todo surrado nossa, já. Mas tem que ser, né? E também pra andar, né? Aqui a gente tem que andar muito, porque o transporte público aqui, né? Tem ação. Vocês não são abençoados, vocês estão bem perto da estação do trem, né? Mas... Sim. Se você não mora perto, é 5, 6 quarteirões que você tem que andar, né? É verdade. De novo, pra homem não é tão problemático, mas pra gente salto alto... É. Se bem que, olha... Bons gente, pontos, eu, bons pontos. Eu parei de usar salto alto aqui. É, a gente no acaba. No começo, não tem jeito, né? É. E você, como é que entrou nessa área de ser agente financeira imobiliária? Pois é. Né? Como é que você... Pois é, então se assim, meteu nessa. É, no primeiro ano, quando eu fiz a avaliação do currículo, eu tive lá, olha, você tem que fazer esses cursos para você poder ter as suas credenciais reconhecidas. Então, eu realmente fiz o curso aqui, a nível de college, do ECE, que seria o Early Childhood Education. Mas eu ganhava $10 por hora. Então, se você multiplicar $10 por hora, 40 horas por semana, dão $400 por semana. Eu não fazia 2 mil, porque em cima disso tem taxa. Isso. Eu trabalhava o mês inteiro na escola, e não fazia $1,500. O famoso IR, imposto de renda. Aí eu falei, olha, eu vou ter que fazer outra coisa. Então, não adianta ficar reclamando, vou ver o que eu faço. Aí, no mesmo tempo que eu estava indo pro curso para fazer esse curso na área de educação, para pegar as minhas credenciais aqui, eu resolvi aplicar pra UBC. Vou ver o que tem lá. E eu sempre tive muita facilidade com números e tal. Falei assim, eu quero fazer alguma coisa na área de business. Certo. Aí, UBC é a Universidade de British Columbia, da nossa província, a universidade do estado, vamos colocar assim. E eles têm a escola de business, que é a Sutter School of Business. E eles têm um programa de um ano de business, e foi nesse programa que eu comecei a trabalhar. Então, eu estudava um de manhã, trabalhava à tarde na escola, e à noite eu ia para esse curso da UBC. Então, eu fiz business, fiz marketing em 3 períodos, né, de 3 meses cada curso desse. E no final, eu fiquei sabendo que eu podia, com esses créditos que eu tinha da UBC, eu podia, então, prestar o exame do estado para eu poder tirar a licença, ou de corretora de imóvel, ou de mortgage broker, que seria o agente financeiro. E foi isso que eu fiz. Falei, ah, será que eu consigo passar nisso? É a mesma formação para os dois. A mesma formação, os testes são diferentes, mas a formação é a mesma e tal. Nesse meio tempo, assim, uns 2 meses antes de eu terminar, porque a gente queria comprar uma casa. Aí, o nosso banco aqui era o HSBC, o HSBC, e a gente tinha transferido $40 mil, então a gente achou que a gente tinha, assim, um pezinho melhorzinho dentro do banco, né? Ilusão também, a gente não conseguiu nada. Todos os bancos, a gente foi no Scotia, no TD e no RBC, que eram os bancos aqui que tinham programa para imigrantes, vamos colocar dessa forma. Quanto tempo vocês estavam aqui já? Já tinha uns 11 meses. Aí a gente ganhou não na cara, né? Não, porque vocês não têm crédito, porque vocês ainda estão muito novos, vocês têm que transferir todo o dinheiro do Brasil para cá, olha, depois de uns 6 meses. O banco não está aqui para agradar a gente. Para fazer favor, né? Não, está aqui para enfiar na gente seguro e cartão de crédito, entendeu? E vender os serviços deles, né? Eu falei, ah, não tem condição, e a gente tá jogando dinheiro fora com aluguel e tal, aquela coisa toda. E quando eu comecei a estudar para esse curso de agente financeiro, a minha ideia era, quer saber, eu vou tirar minha carteira, vou conhecer um monte de investidores e vou convencer alguém a me emprestar o dinheiro pra comprar casa. Porque banco eu sabia que não ia rolar. Então foi, na verdade, começou... Eu jamais pensei em ter isso como profissão, entendeu? Era só mesmo pra eu poder comprar. Porque a minha ideia era investir em propriedade. Porque eu já tô com 40, não vou aposentar aqui, né? Por tempo de trabalho, porque não vai rolar. Hoje, pra qualquer um de nós três aqui, você, não sei a idade de vocês, mas eu com 40, se eu for aposentar daqui 15 anos e eu quiser uma aposentadoria mensal de $3,000, eu tenho que ter $1,000,000 no Nossa. Meu RRSP. Eu não vejo outro jeito de fazer isso, a não ser investindo em imóvel. Uhum. A não ser que você jogue na bolsa, né? Que não é o meu caso. E ganhe, né? E ganhe. Ou na loto, né? É, tem a loto também. Aí eu falei assim, não, vou fazer que isso. É quase a mesma coisa, inclusive. Melhor zero na loto do que prejuízo na bolsa. Eu não vou deixar meu dinheiro no banco. Se eu tiver que vender meu apartamento no Brasil pra investir aqui, a gente tem que saber o que que tá fazendo. Uhum. E aí foi isso. Então, assim, a minha intenção era só tirar essa licença pra eu poder ter contato com os lenders, que aqui chama-se lenders, esses investidores que emprestam dinheiro. Lender e... com E, viu, pessoal? L-E-N-D-E. Isso. Aí eu falei, ó, então vou tentar fazer isso. Tirei a minha licença e fiquei naquela. Eu tive acessos, porque eu já tinha a licença, eu comecei a conhecer quais eram os lenders em British Columbia que financiavam casa. Aí eu comecei a trabalhar com isso porque uma empresa chamada Dominion Lending, que é na mesma rua onde eu moro, virou pra um cara, virou um dia e falou assim, ah, você faz o quê? Eu sou professor. Ah, mas você não tava... No dia da prova, ele me viu no dia que eu fui fazer o teste, porque ele tava lá recrutando novos mortgage brokers. Ele falou assim, mas eu vi você lá no dia do exame. Eu falei, não, eu fiz o exame e tal. Pois é, você não pegou sua licença? Eu falei, peguei. Então vem trabalhar pra mim. Olha só. Pois é, mas não tem salário. Vem trabalhar pra mim, vem ser escravinha. Vem ser escravo, vem trabalhar de graça. Não quer também, né? É, porque assim, não é, eu não tenho salário, eu não tenho nenhum benefício, eu trabalho por conta própria. Eu sou uma agente financeira que vivo de comissão, que recebo dos bancos, entendeu? Se eu consigo fechar um negócio, eu recebo. Se o cliente resolve não comprar ou ele não é aprovado, eu não recebo. Então esse vem trabalhar pra mim... Bonzinho, né? É, foi bem diferente do que eu imaginava, mas tudo bem. Mas foi legal porque ali aí eu comecei a ter realmente contato com os lenders. E aí eu fui descobrindo que existem o que eles chamam de lenders A, que seria A, que são os bancos. E tem os lenders B, que são os investidores. Então, vocês não têm acesso aos lenders B. Se vocês querem comprar uma casa, vocês só vão aos bancos. Aí eu falei assim, gente, então, peraí. Então tem esse monte de negro com dinheiro, entendeu? Querendo investir. Por que que a gente não tem acesso a isso, né? Aí eu falei, então eu vou começar. Aí eu... E esses são pessoas físicas mesmo, que milionários que querem... Na verdade... Deve ser fundos isso, por né? Por exemplo, quer ver, olha, vocês assistem um programa que chama Shark Tank, ou Dragon's Dance. O Kevin O'Reilly, por exemplo, aquele careca, né? Ele agora lançou a empresa de mortgage. Olha. Então, assim, a empresa é dele, mas ele recebe fundos de vários empresários do mundo inteiro. Então, ele administra esse dinheiro. Então, qualquer um que quer pegar dinheiro pra comprar casa, vai no Larry, ele te empresta os juros que for, entendeu? Então, assim, não são, na verdade, individuais. Vocês têm também os private lenders, que são gente muito rica, que tem alguém administrando dinheiro pra eles, que eles vão fazer, mas aí a gente tá falando em 11% de juros, 12%. É um agiota oficial. É um agiota oficial. Falou muito bem. É, você falou do Dragon's Den. Quem tá no Brasil e não conhece esse programa, procura na internet, é um dos programas mais geniais. É um reality show, explica rapidamente aí. É um reality show que as pessoas oferecem produtos pra um grupo de milionários. De investidores, né? Exatamente. E aí eles vão aprovar ou não o teu produto. Vão aprovar e comprar o seu produto com o dinheiro deles mesmo. Não? Eles vão investir na ideia. Eles vão fazer uma proposta pra o cara, se a ideia do cara for boa. Da pessoa, né? Não do cara, da pessoa. É muito legal. Eu considero esse um dos melhores programas do mundo. É bem interessante. Assim, quem tiver no Brasil, procura Dragon's Den, que vale a pena. Tem no YouTube, dá uma olhada. Então, bom, vamos comprar essa casa e tal, que não sei o quê. E aí eu comecei, então, a ter contato com alguns lenders que tinham uma flexibilidade melhor em termos de crédito. Porque quando a gente chegou aqui, eu já tinha o American Express nos Estados Unidos. Então, o American Express lá é o mesmo sistema daqui. Então, eu transferi o nosso crédito que a gente já tinha lá, a gente conseguiu transferir ele pra cá. Então, de ponto, eu já comecei, assim, 6 meses já com crédito aqui. Já tinha histórico de crédito, né? Então, meu Beacon Score, aquele numerozinho, já tava lá na faixa dos 700, que era incrível pelo tempo que a gente tava aqui. Ah, a gente já tinha uma conta bancária e a gente precisava de $40,000, porque eu também só queria colocar 10% de entrada. Então, no Brasil, se você tira do Brasil mais de R$9.999 por mês, você paga taxa em cima disso, imposto de renda fica em cima de você. Se não, é lavagem de dinheiro. Exatamente. Então, como a gente já tinha um plano, gente sabia mais ou menos o que queria, a gente começou trazendo todo mundo. Evasão de divisas, não é esse nome? Peraí, quanto que isso, é? Isso, desculpa, desculpa, você está certo. Não é lavagem de dinheiro, é evasão de divisas. Lavagem de dinheiro é outra coisa. É. Você só pode tirar do país quando você mora legalmente em outro país até R$ 9.999. É por isso, Fá, que quando você sai do Brasil, quando você eles não têm uma cartelinha quando você entra no Canadá, você está carregando mais de 10 mil na moeda do seu país. É o formulário alfandegário, por né? Isso. Então, assim, se você traz mais de 10, você tem que reportar ao imposto de renda no Brasil. Então, como a gente precisava de $40 mil, né? Então, a gente começou a fazer as remessas todo mês. Uhum. Que também só pode fazer uma remessa dentro do mês, né? E aí, a gente começou a procurar por casa, né? Então, como eu já sabia também, eu comecei aí nos open houses, que também é bem diferente do Brasil, né? Tinha que ter uma corretora só pra explicar isso aqui também, porque é bem diferente do que a gente tem no Brasil. Uhum. Bom, mas anyway, como a gente gostava muito de New West, a gente começou a fechar pra New West. Então tá, vamos comprar alguma coisa ali. Aí tinha um lender que eu tive mais contato. Na verdade, quando eu falo lender, eu não tinha contato com o investidor. Claro. Eu tinha contato com os administradores que tinham lá. Com a empresa dele lá. Eu falei, olha, por que vocês não querem me emprestar o dinheiro? Ele falou assim, well, que garantia que a gente tem que você vai pagar? Eu falei assim, mas qual que é a diferença entre eu e um canadense? Que garantia que você tem que o canadense também vai te pagar? Well, yeah, mas a gente tem que basear num histórico, né? Um histórico de crédito. Eu falei assim, olha, mas isso não é justo. No meu país, por exemplo, eu tenho histórico de crédito. Eu sempre tive conta bancária, sempre tive um bom dinheiro na poupança. Ele falou assim, well, então me prova que você tem isso. Aí foi onde eu encontrei esse caminho. Pedi pro meu banco no Brasil, pro meu gerente, escrever uma carta falando do meu relacionamento com o banco, quantos anos que eu tinha lá com eles, que eu nunca tive um cheque sem fundo, blá, blá, blá. Eu fiz dois bancos, eu pedi duas cartas. As cartas, quando chegaram aqui, eu tive que traduzir tudo, peguei meu extrato bancário dos últimos 6 meses, eu tinha uma aplicaçãozinha pequena lá. E eu fiz uma pasta, porque quando você aplica para um mortgage aqui, você tem que ter a história, você tem que comprar a confiança do lender, porque é que ele vai te emprestar o dinheiro. Porque a gente não tá falando de comprar um sapato, a gente tá falando de comprar alguma coisa de $200 mil, $300 mil. Então, antes do investidor soltar a grana, ele tem que sentir segurança na negociação, né? Sim. Então, e é outra coisa que com o banco, quando você vai direto no banco, você não tem essa abertura, entendeu? Certo. Você vai lá, é olho no olho do gerente. É o pacote fechado. E é só ele, não tem outras opções. Se você tiver um bom gerente no bolso, pode ser que você consiga alguma coisa legal. É mesmo assim, ele tem um limite muito pequeno, né? Ele tem uma pequeno, cota, né? Ele só pode ir até um ponto e tal. E então, eu preparei um file meu pra esse lender. E falei assim, olha a minha aplicação. Pelo menos olha. Aí ele falou assim, demorou 2 dias. Ele falou assim, André, então... tudo bem, você pode comprar alguma coisa até uns $300 mil. Ah, eu fiquei louca, né? A gente recebeu isso em dezembro, no inicinho de dezembro. Vocês já estavam há um ano aqui? Bom, meu marido já tinha 1 ano e 3 meses, né? Porque eu fiquei 6 meses no Brasil. A gente tinha 1 ano e 3 meses aqui. É, porque tem essa história, né? Você comprava isso daí, você tem que estar pelo menos há um ano. Pois é, quando a gente chegou, não tinha muita abertura em relação a isso. As regras eram, você tinha que estar no país no mínimo 2 anos... Você tinha que ter 2 anos já de declaração de imposto de renda. Você tem que ter, no mínimo, 20% de entrada para imigrante. Estou falando isso para imigrante. E você tinha o dinheiro para dar de entrada. Já tinha que estar aqui no país, no mínimo, 60 dias. O que mais? E você tinha que ter um bom crédito. Não era muito diferente para qualquer outro cidadão. Mas era um programa para imigração, para imigrantes. E quando ele me falou, olha, a gente te aprova para $300 mil. Eu falei, eu vou achar alguma coisa, mesmo que eu não ame de paixão, só para não perder esse crédito. Logo e pronto. E aí a gente trabalhou com uma corretora fantástica e compramos o nosso apartamento. Nós assinamos a nossa mortgage, né, a nossa hipoteca, no dia 10 de janeiro de 2011. Então, assim, a gente estava aqui basicamente há 1 ano e 4 meses. Quando eu falo para as pessoas que a gente conseguiu comprar, as pessoas não entendem. Mas é porque, só voltando um pouco aqui, hoje, por exemplo, as coisas no Canadá estão acontecendo muito rápidas, né? Então hoje, de 2010 para hoje, 2012, os bancos já mudaram muito essas normas. Então, você sendo imigrante, mas se você estiver trabalhando fixo, full time, por 3 meses, o banco já pode te aprovar. Não o banco, banco, né? Os lenders, esses B-lenders. Banco ainda a gente ainda tá, eles estão caminhando muito ainda. Se você, mesmo que você não tenha nenhum crédito ainda, mas que você consiga uma carta do landlord, por exemplo, o cara que te aluga o seu apartamento, se ele escrever que você nunca faltou com pagamento, nunca pagou atrasado, você pega o seu bank statement, né? Que é o seu extrato bancário, para mostrar que você nunca teve um cheque sem fundo. Então eles aceitam outras formas para você mostrar que você é um bom pagador. Tá. Então, mesmo que você não tenha um Beacon Score... Ou seja, o tempo que eles solicitam é menor, né? Porque eles sabem que... Pra te falar a verdade, eu acho que o que tá acontecendo, os lenders estão um passo à frente dos bancos. Porque os lenders estão entendendo que a imigração tá chegando pesada. Uhum. O ministro da Educação, da imigração, assinou agora um contrato que eles precisam de 250 mil novos imigrantes por ano pelos próximos 10 anos. Então, são 2,5 milhões de imigrantes chegando. É muita gente. Né? Então, os bancos estão ficando para trás, porque os bancos continuam ainda com aquelas coisas rígidas e tal. E o único jeito de você ter acesso, você sendo um imigrante, tendo acesso a esses lenders, é através de um mortgage broker. Mortgage broker, olha. Entendeu? Você não pode pegar um telefone e ligar direto para um lender. Você tem que ter a licença e tal. Certo. Então, a gente é o agente intermediário. E, normalmente, esses lenders B, aí esses... Essas empresas, eles têm taxas mais favoráveis ao imigrante ou não? Tá, essa é uma ótima pergunta. Na verdade, assim, os bancos, eles têm critérios muito, muito fixos, né? Porque também não são eles que fazem, é o governo, do modo geral, determina que fala, alguma coisa, né? Se a pessoa não tiver um Beacon Score maior que 650, a gente não qualifica. Morreu o boi. É, se a pessoa não tem 2 anos de imposto de renda, a pessoa não qualifica. Então, se na hora que a gente manda a aplicação para um banco, se não tem todos esses critérios, a aplicação é decline lá mesmo. Na hora. Então, você nem tem às vezes, acesso. Não é nada flexível. Sem choro. Não, tem nada. Nem vela. É. Esses lenders, eles oferecem juros muito, muito competitivos em relação aos bancos, entendeu? Então, assim, hoje a gente tem lenders aqui que são potências aqui no Canadá, maiores do que bancos. Uhum. E eles têm juros competitivos. Então, por exemplo, hoje, se o TD está oferecendo 3% ao ano, você tem lenders oferecendo 2,99%. A hipoteca, ela tem um termo, né? Você compra o apartamento, aí você financia ele em 20, em 30 anos, mas a cada termo, a cada 3, 5 ou 7 anos... Você renegocia. Explica um pouco aí pro pessoal entender lá no Brasil. Então, assim, por exemplo, antes de julho, você poderia pegar um financiamento de até 40 anos. Então, o que que esse... Nossa, esse... 40 anos. É, é o cara morre e não paga, né? Velho lá de Bengala, meu filho, mas... vai pagar a hipoteca. Pois é. Então, o que que acontece... O que que esse termo, né, de 40 anos faz com o valor da prestação? Se você pode comprar uma casa e você só pode pagar 1.200 dólares, o único jeito de fazer com que a prestação caia até 1.200 dólares é aumentando, esticando esse prazo, né? Uhum, então, você comprou... Ah, eu só posso comprar uma casa de 300 mil. Well, você pode comprar uma de 400, mas a sua... Nesse prestação vai aumentar. Vai aumentar. Você pode pagar essa prestação, né? Ele posso. Avalia isso, né? Ah, então, vamos então aumentar o tempo que você vai pagar isso de volta. E tem o limite, né? 30 e tantos%, né? O que você chama de 30 e tantos%? Da sua renda com relação à prestação mensal, não tem isso, né? Aqui é chamado de DDS, né? Que, na verdade, assim, é o seu total debt, que seria o seu... O seu débito total, que não pode ultrapassar. Na verdade, não é 32, porque cada banco tem um número diferente, né? Então, isso não é uma coisa fixa, determinada pelo governo. O mínimo é 32, né? Mas pode ser até menos, que você não tiver dívida nenhuma. Lógico que esse número vai ser mais baixo. Mas os lenders, por exemplo, vai até 44%. Olha. Então, a flexibilidade é maior. Ou seja, você pode usar 44% da sua renda dedicada à hipoteca. Tá, mas explica então os termos aí do... Pois é, então assim, aí julho... Na verdade, desde janeiro a gente já sabia que isso ia mudar, que o governo estava mudando e que esse prazo para financiamento ia ser determinado no máximo 25 anos, né? Então aqui a gente tem uma coisa que eles chamam assim de cliente high ratio e low ratio. Se você tem 20% para dar de entrada, você ainda consegue 30 anos. Ok. Uhum. Se você não tem 20%, você tem 10%, 5%, 15%, você é um high ratio. Então, você só consegue até 25 anos. Uhum. Então, como o prazo diminuiu, o seu poder de compra também diminuiu. Então, se antes, com 30 anos, você podia comprar um imóvel de 350 mil, isso abaixou para 300 mil. Né? Então, assim, foi uma medida do governo para segurar a dívida, entendeu? Que estava todo mundo endividado, refinanciando, entrando em mais dívida. Então, ele fez isso. Isso é lei, isso a gente não tem como mudar, é as novas regras. Entendeu? Mas assim, o grande lance é o ideal é ter 20% de entrada. Né? Se você tem 20% de entrada, você tem assim, um leque de opções para escolher qual que é o investidor que você quer ir, e um leque de juros também para escolher. Uhum. E ele, cada lenda, porque ele quer te pegar, ele te oferece algumas vantagens em relação a outros, né? Qual que é a taxa de juros que a gente consegue? Não existe assim, eu não tenho como olhar e falar, você vai pegar 3.0, não é assim que funciona, né? Uhum. Porque esse número que ele tá falando de 44, determina qual que é a taxa que você recebe. Uhum. Também, apesar, o seu Beacon Score, o seu crédito, é o primeiro índice que vai determinar os juros que você pega. Então o cliente... O 44, você tá dizendo o 40% da sua renda... O porcento, 44% de sua renda bruta. É. Então, assim, o lender, ele, quando a gente começa uma aplicação, imagina uma tela de sistema onde eu coloco todos os seus dados. Primeiro eu vou lá, né? Os dados de quem tá pegando dinheiro emprestado. Uhum. Depois tem uma parte que eu coloco do seu vínculo empregatício, a empresa, uhum, que você trabalha, quanto que você faz por mês. E tem uma parte que é só sobre a propriedade, que eu tenho que investigar se a propriedade tem problemas ou não. Uhum. E aí vem a parte do financiamento. Uhum. Então, todo número que eu informo a seu respeito, o sistema calcula automaticamente para analisar o risco. Uhum. Então, quando a gente fala assim, o máximo é 32%, é 34%, quando eu analiso o seu crédito e eu lanço lá no crédito, você tem... Se você paga cartão de crédito atrasado, se você comprou um carro... Se você quer comprar a casa, não compra carro financiado. Olha. Porque a primeira coisa que o lender vai te decline é se você já tem o financiamento de carro. Já tem uma dívida, né? Independente se você pagar religiosamente, não, tanto não faz. Não interessa. É. Compra o carro depois que você comprar a casa. Olha, me lasquei. Ai, que burro, dá zero pra ele. Não, mas o teu vai acabar logo. Eu posso quitar o carro e aí claro, posso, hein, né? Claro, tá, então tá certeza. Bom. Então vamos fazer isso. Se quitar o carro, a pontuação sobe? Sobe. Sobe e é... Eu posso quitar antecipadamente, né? Que nem no pode, Brasil, chega lá e... Ó, tô aqui, meu dinheiro. É, mas o que acontece é o seguinte, quando... Ok, você vai numa loja e compra um sofá em 10 parcelas, uhum, né? Certo. Então, isso vai pro seu crédito. É. Aí fala, olha, fulano de tal tá comprando em 10 parcelas e ele paga por mês $200. Aí você vai e compra um computador. Aí você compra também 15 parcelas. Então tudo isso vai pro seu crédito. É. E você vai somando o seu débito mensal. Ah, quanto sim, que você sim, deve. Sim, sim. O que o lenda faz? O lenda pega tudo que você deve por mês, mais... Ele faz, você... ó, esse cara já tem tanto por cento, uhum, da renda dele comprometida. Exatamente. Então, isso já é um risco, exatamente, né? Exatamente. Então, aí você estaria vendo, por exemplo, você ganha $4,000, você tem $1,000 de prestação. Aí você tem que pagar mais água, mais o condomínio. Então, tudo isso entra no cálculo para determinar quanto que você pode pegar emprestado. Uhum. Então, tem lenders que vão até 44%. Ele deixa comprometer até 44% da sua renda. Ah, tá. Tem lendas que é só 32%. É. Com certeza. Os bancos, por exemplo, é um exemplo disso. Se você ganha R$4.000 por mês e você já deve R$1.000 de contas fixas, então te sobram R$3.000. Você tem que comer, você tem que pegar um ônibus. Então, isso, tudo isso tem que ser contado. Então, o lender te fala, então, eu vou te emprestar, você pode pagar uma propriedade até $1.000. Então, R$1.000 que você deve, mais a sua prestação de R$1.000, já é 50% uhum, do seu income. Né, perdeu o boy, né? Aí é esse número que pode ser até 44, já foi para 50. Uhum. Aí se você tem um carro financiado, o único jeito de fazer esse número descer é eliminando alguma dívida. É. Claro. Se a gente tira uma dívida do parâmetro aqui, a gente mexe com o número lá em cima. Uhum. Então, esses assim, números têm que funcionar. A questão que você comentou de você ter um financiamento de outra coisa, de um carro, por exemplo, ela vai te atrapalhar nesse score aí, mas não vai, de fato, determinar, assim... O cara não vai olhar, ele já tem um financiamento, então... Não, isso. De quanto, né? Se depende do valor do financiamento que você já tem e tudo mais. É, então, não, na verdade, então assim, eu não preciso quitar meu carro, não. Não. Não necessariamente. Não necessariamente, tá, né? Eu teria que... que se você ganha $10 mil por mês e tem uma prestação de carro de 500, isso não vai nem fazer cosquinha no seu... Isso. Entendeu? Uhum. Então, assim, depende da situação. Se você ganha $1,000 e paga 500 de prestação... Sim. Né? Aí não tem nem... já tá jeito. Fora. É. Muito bom. Vale lembrar também que isso é a renda familiar. É a renda familiar. Renda bruta, né? A renda bruta. Uhum. Porque, na verdade, quando você vai aplicar, né? A gente aplica por exemplo, num casal, quem ganha mais ou quem tem o melhor crédito. É. Né? Ele passa a ser a cabeça da aplicação, né? Uhum. Então, aí tudo é baseado em cima da documentação da pessoa. Mas soma com a renda do outro também. Tudo é somado. Uhum. Se você, por exemplo, se você quiser comprar em conjunto, né? Ah, sim. Então, na verdade, assim, a aplicação, o lender, ele vai, olha, eu quero saber quantas pessoas vão ficar responsáveis pela dívida. Uhum. Né? Isso. Então, uhum. Você pode ter 4 aplicantes numa mesma mortgage. Então, se vocês 4 moram sozinhos, você e sua esposa e vocês 4 podem comprar uma casa. Os 4 podem ter os nomes na... Uhum. Aí vocês vão ter os 4 nomes no financiamento e os 4 nomes no título, na escritura, certo, da propriedade, né? E ninguém faz nada se todo mundo não assinar. Você tá falando do lender o tempo todo, e aí eu te pergunto, deve ser essencial você escolher um bom lender, né? Que saiba dar a melhor orientação para você fazer o melhor tipo de financiamento. Isso que você colocou é muito importante. Então, o que acontece é o seguinte, Carol. O agente de financiamento, que é o que eu faço, a gente faz, assim, um serviço intermediário entre o consumidor final e o investidor, que no caso é o lender, né? Porque a pessoa física não pode pegar um telefone e ficar ligando para os lenders e pedindo um empréstimo, né? Você tem que ter esse agente que é credenciado para poder estar funcionando, trabalhando junto com o cliente que quer pegar o financiamento. Se você quer comprar uma casa, você entra no banco que você tem conta, senta com o gerente e fala, olha, eu quero comprar uma casa, você me empresta o dinheiro? O gerente vai olhar a sua conta bancária, ver quanto você está lá, vai analisar o perfil e vai decidir ali se ele quer ou não te emprestar o dinheiro. E ele vai consultar o seu crédito. A primeira coisa que o banco vai fazer é consultar o crédito. Se ele falar assim, não, infelizmente a gente não vai oferecer, porque você ainda é um cliente fraco, blá, blá, blá, você tem a oportunidade de ir para um outro banco, mesmo que você não seja correntista daquele banco, uhum, e fazer a mesma coisa, sentar com o gerente e pedir o crédito. Foi o que eu fiz quando eu comecei. E o banco, o próximo banco que você for, ele também vai checar seu crédito. Cada vez que o seu crédito é checado, você corre o risco do seu score, o seu beacon score, a sua numeração de crédito, abaixar. E quanto mais baixo vai ficando essa numeração, pior fica a chance de você conseguir um financiamento. Só para o pessoal entender, na verdade, assim, cada vez que um banco checa e você vai para um outro banco que vai checar, o que isso significa? Que o primeiro negou. Negou. É. Certo? Então, assim, já abaixou, né? Que, na minha opinião, é meio... Né? Porque você pode negar o banco também, ou não? Como assim você negar o banco? Como assim? Ah, tá. Fala não, que você tá me oferecendo. Entendeu? É, mas a consulta já foi feita. Já foi feita. E quando é feita... Eu não acho muito justo esse sistema, não. Acho péssimo, aliás. É. Na verdade, não é assim, do jeito que eu tô explicando, porque demora. Por exemplo, se você vai num de manhã e à tarde você vai no outro, não dá nem tempo da informação ser processada, com certeza o seu score não vai mudar. Uhum. Mas você procura hoje, aí daqui um mês você vai de novo, entendeu? Porque ele tem um ciclo que o sistema roda. E o mortgage broker, ele pode... Então, você pode ter um mortgage broker... Né? Pois a gente pode te contratar aqui e aí você faz uma checagem só. Yep. Não é isso? Yep. E aí você vai para cada banco e aí você pega as propostas de todos os bancos. Ah, olha só. E aí o meu beacon score só muda uma vez. Não. Só foi uma consulta. Exatamente, porque você já tem toda a informação. Exatamente. Então, assim, esse é a primeira razão pela qual a pessoa deve usar um mortgage broker. Olha. Porque quando eu faço a aplicação, eu entro no sistema do governo, eu tenho autorização para puxar o seu crédito e esse mesmo crédito, se eu quiser aplicar para 15 lenders, eu aplico. Você não precisa ficar solicitando toda vez. Você já solicitou uma vez, você já sabe o meu crédito. Qual é? Então assim, aí o meu sistema, eu tenho acesso a todos os bancos e a todos os lenders. Então, quando eu mando a sua aplicação, eu vou começando a receber as propostas dos lenders. Eu sento com você e falo, olha, esse banco tá te oferecendo isso. Esse lender tá te oferecendo isso e esse banco... Você vai fazer a sua decisão com que banco que você tá querendo trabalhar, com que lender que você prefere, porque você tá te dando isso, entendeu? Então assim, a minha função... É realmente tá shopping around, tipo assim, buscando pra vocês, porque é o único jeito de você ver todas as suas opções. Sem mexer no seu histórico. Sem ferrar com o teu histórico. Então assim, então você, usando o mortgage broker, você não ferra o teu histórico. Não. E você tem acesso aos lenders B. Que você não teria. Que tem uma taxa competitiva. Tem taxa competitiva, eles são bem mais flexíveis em termos de crédito. E você faz a escolha, né? Você tá vendo. Porque quando você entra num banco, você só vê os juros daquele banco. Isso. Você não tem acesso. Por exemplo, todo dia, 7 horas da manhã, eu, como qualquer outro mortgage broker, a gente recebe os juros de todos os bancos canadenses. Uhum. Então, a gente tem acesso a todos os juros. Você não tem isso. Você só vai saber o banco dos juros se você entrar lá e aplicar, né? Bom, então essa é a primeira razão. Segunda razão é porque... A gente, nós, os mortgage brokers, eles são agentes financeiros treinados em termos de contrato, a gente entende a parte legal. A gente faz toda a parte burocrática, porque é muita documentação que a gente tem que pegar. Mesmo se você entrar no banco, você tem que pegar um monte de documento para levar para o banco, né? Então, e a gente faz toda a negociação. Então, vocês não fazem nada. O cliente não só precisa, faz assim, olha, eu quero então, esse assim, e quero pagar tanto, é, né? Então, assim, para mim ainda é muito complicado entender por que, que as pessoas não usam mortgage broker. Aí foi feita uma pesquisa mês passado, que é super interessante, porque eu sempre, como educadora, eu tenho essa coisa de estar educando também. Quando eu pego um cliente, eu gasto 5 horas na primeira entrevista, porque eu quero saber o que, que realmente eles estão querendo fazer. Qual que é o seu plano daqui a um ano. Quer que eles entendam o processo, né? Se você vem para o Canadá para ficar 3 anos, não compre casa. Porque não vai valorizar o suficiente vale para você vender e pegar o seu dinheiro da entrada de volta. Você fala casa de modo genérico ou casa a casa? Não, genérico. Imóvel. Do modo geral. Então, assim, não existe essa coisa como existia nos Estados Unidos, você comprar uma casa aqui em 5 anos, apreciou 50%. Certo. Não existe isso no Canadá. Então, assim, é um bom investimento? É um bom investimento. Mas não é a curto prazo. Entendeu? Muito bom. Bom, aí, bom, então a primeira razão pela qual você deve usar um mortgage broker é por causa disso. Você não danifica o seu crédito. Segundo, você não precisa lidar com managers de banco ou lidar com os lenders. Segundo, terceiro, você tem acesso a um leque de lenders, investidores, que você não teria como pessoa física. E a quinta, que é a mais maravilhosa, a quarta ou a quinta, que é a mais maravilhosa, que não custa nada para o cliente. Não, para quem está comprando. Então, assim, você tem um profissional. Porque o seu a minha comissão, seu ganho vem do banco, né? Do banco que você escolher fazer negócio. Olha. Então, quem me paga é o banco. É por isso que os bancos não gostam da gente. Eles não gostam? Não, porque veja bem, se você entra num escocha e pega um financiamento, ele não vai ter que pagar nada. Ah, tá. Você tá entendendo? Mas o Lender B gosta, né? Porque ele só pode emprestar. Na verdade, o Lender B, o único jeito que ele tem o cliente é através da gente. Então ele gosta. Ele gosta, mas os bancos não gostam da gente. Tá. E aqui uma coisa engraçada, né? Que isso é um outro lado também que vocês não têm acesso. Por exemplo, se você é um imigrante, tem pouco tempo aqui e tal, eu vou preparar o seu arquivo e vou começar a mandar. Eu mando para os bancos locais, né? O que eu tenho que mandar. Aí os bancos falam, não, o crédito não é suficiente, blá, blá, blá. E eu começo a receber propostas positivas dos lenders. Aí eu volto para o banco e falo, olha, fulano, eu recebi essa proposta desse lender. Você quer bancar? Você quer... Então, aí o banco fala assim, oh... Ok, não, a gente faz também, entendeu? Então, assim... Achar que ele empresta, então, também. É, né? Tipo assim, ué, nós estamos perdendo o cliente, né? Quanto não vai pagar de juros nas costas da gente? Sim. Então, assim, é bem interessante. Então, às vezes, você tem bancos que não têm essa abertura, vamos dizer assim, mas que o mortgage broker tem o poder de estar negociando, mesmo se está contra as regras de programa para imigrante. É como se eles voltassem atrás, assim, é, né? Tipo, nós estamos perdendo dinheiro aqui, né? Vamos ver como é que a gente faz. Existe também a pré-aprovação, né? Então, você está interessado no imóvel. Assim, o primeiro de tudo, você tem que ter essa pré-aprovação. Então, isso significa que o mortgage broker já fez todo o levantamento? Não. Bom, há uns anos atrás, existia uma coisa que chamava um pre-approved letter. Que você era uma carta de aprovação que o lender estava te dando para você apresentar isso para um corretor e falar, olha, fui aprovada para $300,000, eu fui aprovada para 500, para 400. Essa carta, os lenders e os bancos não estão mais oferecendo. Ah, já mudou isso, então? Não, na verdade o que eles têm, eles te mandam, porque você tem que fazer assim, eu tenho que escrever um e-mail colocando o seu perfil. Olha, esse cliente tem tantos anos, ele tem 20% para dar de entrada, a situação dele é imigrante, mas ele trabalha full time. E esse e-mail eu mando para todos os gerentes de bancos e gerentes de lenders. Em cima desse perfil do cliente, ele vai me responder e falar assim, André, olha, não, se não tiver nenhum problema de crédito e tal, em cima da informação que você está fornecendo, até uns 350 mil a gente pode estar financiando. Então essa carta de pre-approved letter, você não consegue ela mais. Foi até quanto tempo? Em julho. Muita coisa mudou em julho, Então mudou. Então, na época que... Muita coisa mudou em julho. Então, assim, essa resposta deles é uma coisa informal, é isso? É, mas a partir do momento que você começa uma aplicação com um mortgage broker, por exemplo, se você vem... Você me passa toda a sua informação. Só de colocar a tua informação no sistema, eu já tenho uma ideia de quanto que você pode comprar e quais os bancos que vão aceitar a tua aplicação. Ah, certo? Não é 100% garantido. Através da sua experiência, isso. É, né? Porque assim, na verdade, cada lender, eles têm o que eles chamam de guidelines. Então, desde que você esteja dentro dos critérios dos lenders, não tem o porquê ele te reprovar, né? Então, assim, a gente... Mas eu não tenho um commitment letter, que é isso, é que a palavra do lender falando... Não, eu empresto dinheiro. E mesmo assim, ele não pode mudar de ideia mais. Então, isso é 100% então, garantido. Então, vamos lá, bem didaticamente. Eu vou no mortgage broker, aí você bota lá minha coisa lá no sistema. Aí, o que acontece daí? Você já faz o... Aplicação. Já faz a aplicação para saber o meu histórico já, pois nesse momento? Pois é, naquele momento eu já checo o seu crédito. Certo. Né? Aí você começa a ir atrás dos... Aí eu já tenho uma ideia de que tipo de consumidor que você é. Aí você vai atrás dos bancos e lenders que você acha... Aí não, o seu Beacon Score vai me determinar quais os bancos que eu posso usar. Né? Tá. Por isso que a gente tem que checar o crédito. Porque o Beacon Score, por exemplo, alguns bancos, não, nem adianta mandar aplicação se o Beacon, esse número, for menos de 600. Certo. Né? Você já sabe, aquele banco nem adianta eu ir. Nem adianta, porque vai ser... Aí uma vez com o Beacon Score... Aí você com o Beacon Score eu tô olhando lá como é que tá a sua situação de employment, né? De vínculo empregatício. Aí eu trabalho full time... Eu ganho isso por mês. Com essas informações, eu vou virar para você, olha, então, tudo bem. Você vai pegar uns juros mais ou menos entre 3, 3,5. E você pode comprar alguma coisa até $300,000. É. Isso é a informação que eu posso te falar ali na hora da aplicação. É. O que, que você tem que fazer? Na hora que você vai procurar um corretor, o corretor vai te perguntar, você já foi aprovado? Você fala assim, eu já estou trabalhando com o mortgage broker. Ele vai entrar em contato comigo. É. Porque ele precisa me dar as informações da propriedade. Ai, por isso que assim, o corretor e o mortgage broker se comunicam. A gente tem se comunicar. Mas então até esse momento você não foi atrás dos bancos, dos lenders. Não, você porque já sabe por experiência que vai ser X ou Y. Porque sem a propriedade, o lender não quer fazer negócio, right? Certo. Porque, veja bem, a propriedade é outra coisa importantíssima pro lender emprestar dinheiro. Porque o lender não quer emprestar dinheiro para quem tá comprando um muquifo. Certo, né? Certo. Tem que ser uma propriedade, por exemplo, se for um apartamento, não pode ser um apartamento mais de 15 anos, entendeu? Porque aí começa a trocar o telhado, começa a ter problema de infiltração. Então, é investimento, é dinheiro. Então, o banco não quer saber de casa velha, não quer saber se o prédio está tendo problema de infiltração. Sem as informações da propriedade, o lender não vai se comprometer. Então, eu, enquanto cliente, eu tenho que... E procurar um real estate. Você só vai pro real estate depois que você sabe quanto que você pode comprar. Até quanto que você vai conseguir de empréstimo, né? E ele só vai começar a procurar a casa quando você der um número para ele, né? Porque ele tem um banco de dados de propriedades. Então você fala assim, olha, o máximo que eu vou poder comprar é até 300 mil. Ele baixa 300 mil, aí vem aquela lista de coisas para você ver. Então ele não vai perder, porque ele também não ganha, né? Quem tá comprando tem todas as vantagens do mundo. Você não paga comissão. Você não paga o mortgage broker. Uhum. Então, ele gasta gasolina, ele gasta o tempo dele. Então, ele precisa de ter uma coisa mais concreta, né? Certo. Então... Você mencionou, né, esse sistema, né, de baixar o banco de dados. Isso é muito interessante, né? Não funciona dessa forma no Brasil. É um negócio que funciona muito bem, que é um site que chama... MLS, né? MLS, que é Multiple Listing Service. Então, na verdade, ele é um site que todo mundo pode entrar lá. Lógico que os corretores têm mais acesso, né? Informações. Mas você pode pesquisar ali na sua área ou em qualquer lugar todos os imóveis que estão à venda. Todos. Né? Então, vai ter um mapa ali. Você, né, aquele mapinha do Google, você vai listar. Você põe o preço, você põe todas as características lá, né? Então, até quanto você pode pagar, número de quartos, que tipo de propriedade, você coloca lá todas as características e pronto. E vem lá tudo... Né, com foto, é muito interessante. E assim, é uma simulação. Inclusive assim, por exemplo, pelo perfil do comprador, por exemplo, se você é um casal com filhos, você ainda pode ainda fazer um search, uma pesquisa mais detalhada, mais avançada, colocando... Porque se é um casal com filho, é interessante que você tenha escola perto de casa. Então, ele vai te dar todas as propriedades em volta das escolas. Olha. E dá pra fazer bem detalhado. O Brasil não tem isso ainda. E aí, tem outra coisa, né? O MLS, do mesmo jeito que eu tenho a minha licença pra tendo acesso às informações do lenders, o corretor é o único que tem realmente acesso a todas as informações da propriedade. Uhum. Então, assim, se teve algum problema de incêndio, se alguém morreu na casa, então umas informações Nossa, mais detalhadas. Nossa, imagina, tem isso, né? Alguém morreu na casa. Né? Não, e assim, você pode processar, inclusive, uhum. o corretor, se ele esqueceu de te passar essa informação. É quem ilegal. Tem medo de então, você não precisa nem perguntar isso? Ele é obrigado, né? Quem tá vendo, na verdade, quem é obrigado a fazer o disclose dessa informação é o seller, quem tá vendendo a propriedade. É? Ah, tá. Ele tem tudo que aconteceu na propriedade, ele tem que... Quando você compra, você recebe um disclosure, que são quase 300 páginas, falando a vida inteira da propriedade. Aqui no Brasil também tem esse Já, né? regulamento para os corretores. Um corretor de imóvel não pode te vender uma casa que está com a estrutura comprometida Isso. sem te avisar. É, exatamente. Então vamos lá, fala um pouquinho dos tipos de hipoteca, de mortgage, né? Taxa fixa e variável. O nome já fala, né? É. Uma taxa fixa é um juros que você escolhe, né? Que é oferecido, na verdade, por um período. Pode ser um ano, pode ser 2 anos, pode ser 3 anos, pode ser 5, 7, máximo 10. Né? Então, se ele está te cobrando 3%, você sabe que você vai pagar uma prestação fixa, 3% de juros, durante o tempo. Durante aquele termo. Quando as pessoas optam pelo juros variável, ela tem condições de estar pagando menos, né? Porque é mais risco para você. Uhum. Porque hoje ele pode estar 2,5% e amanhã ele pode subir. Quem tem um perfil mais agressivo vai por essa coisa, mas... Então, normalmente, no começo... No né? começo, na hora é. Que você contrata, ele é mais baixo. Ele sempre. É mais baixo, é. Mas aí lá na frente você não sabe. Você não sabe o que vai acontecer. Não, e aí tem outra variável. Coisa. Se você tem um mortgage broker trabalhando com você, o mortgage broker vai te ensinar: olha, então nós vamos procurar uma mortgage, um banco que te ofereça um juros variável mais aberto. Que você pode locar, você pode fechar a um momento que você quiser. Então, se amanhã aconteceu uma loucura no mercado, o juros subiu para 4%. Você liga pro banco e fala, trava. Não, fecha, eu quero uh-huh. conhecer aí pelo final do termo, entendeu? Ah, legal. Se você faz isso sozinho no banco, talvez o gerente então, não isso aí vai pode explicar. Ser uma opção boa, né? Yeah. Porque você... É, ó, se você pode fechar a hora tá, que você quiser. Você tá abaixo, aí você vai... Não, para. Yeah. Yeah. Subiu demais esse negócio. Yeah. O programa ficou ótimo, ficou super informativo. Foi tanto assunto, tanto pano pra manga, que a gente precisou dividir em duas partes. E aí você tá escutando agora a parte 1, na semana que vem a gente lança a parte 2. É isso aí, agora vamos para os comentários do episódio anterior, certo? Vamos lá. Vamos lá. Toca a vinheta. Fala, viajante! Bom, e agora começa a nossa sessão de leitura de comentários e os comentários a respeito do podcast anterior, né, que foi o podcast sobre turismo na Austrália. E acho que esse podcast foi bem ouvido, né, porque teve vários comentários, assim, acho que o pessoal gostou. É verdade. Começa com o ser desconhecido, Anon, falando, muito bom. Obrigada, Anon. Anônimo. O inominável. E aí, assim, o segundo comentário é da própria Renata, que é a convidada, né, que foi a convidada, perguntando se ela podia comentar sobre esse programa também. Ela falou, adorei, pronto, disse. Temos também o comentário da Rosenir Leão, que fala, gostei muito, parabéns à ótima equipe idealizadora. Legal, comentários de incentivo, né, são sempre bem-vindos. Vou ler aqui o Pedro Mota. Grande Pedro Mota, nosso querido. E a Carol lê com o sotaque, né? Carol, por favor. É, o Pedro Mota, meu querido conterrâneo, ele diz aqui que ele tem 17 anos, fala de Fortaleza, no Ceará, e ele fala assim, comentando para deixar o feedback, como sempre, excelente programa, tenho vontade de ir à Austrália, porém tenho medo dos bichos estranhos e peçonhentos de lá, continuem assim, abraço. Pedro Mota, assíduo, né, todo o programa tá lá comentando. Eu também tenho um pouco de medo, viu, desses bichos australianos. Crocodilo. É, as arraias. Ornitorrinco. Tem ornitorrinco mesmo na Austrália? Eu falei só de onda. Tem, você acha que é um dinossauro? Um bicho pré-histórico? Ele tem como se fosse um espinho venenoso. Nossa. É verdade. Esse eu não sabia. Ele é praticamente um ouriço do mar. Ele é praticamente um Pokémon. Fora o koala, né, que é uma coisa linda, adorável, assim, tem um bichinho que eu acho que é australiano também, que chama Equidna. Equidna, é a coisa mais fofa do mundo. Quem não Vai conhece... Vai admitir fingindo que sabe. Não, o pior claro que ele sabe, porque a gente viu uma, a gente viu uma equidna no zoológico de Toronto. E era muito bonitinho, assim, sabe? Foi logo que a gente chegou, né, primeira semana aqui. E aí tinha um senhor do lado que começou a comentar sobre a equidna, né? Só que ele falava tão rápido que a gente não entendeu absolutamente nada do que ele falou. E a gente só ficava assim, né? Concordando com a cabeça, assim, sabe? E a gente até hoje não tem ideia do que ele tava falando da equidna, né? Mas é muito bonitinho. Ela era simpática, ela andava e o narizinho dela fazia uma bolinha, assim, como se ela tivesse resfriada, é, sabe? É, ela tava resfriada. Olha, e ficava aquela bolinha, assim, sabe? É muito bonitinho. E fazendo um alto jabá aqui pro Terra Estrangeira, quem quiser ver Equidna, tá no nosso Canadá Diário. Então procurem aqui no Terra Estrangeira, fucem o conteúdo, que é um dos primeiros episódios do Canadá Diário, o episódio Nossa, que a gente vai no zoológico. É verdade, tem vídeo disso. Legal. E eu sei da Equidna também, porque a Equidna é um companheiro do Sonic também no videogame. O quê? O Tails é um Equidna? Não, não é o Tails, não. Knuckles. É... Ah, tá. Porque Dimitri é muito jovem. Eu, não, na época que eu jogava, só tinha o Tails. Eu gosto também do marsupial, que é o Timão, do Timão e Pumba. Ah, eu sei. É bonitinho. É um bichinho fofinho da Austrália. Kuna Matata. É, mas esse daí é da África, não é? É, mas ele também existe lá na Austrália. Olha aí, Terra Estrangeira também é aula de biologia. Gente, mas voltando aos comentários, né? O Pedro Mota, ele ainda deu uma sugestão aqui mais abaixo, né? Lembrem de algo, se vocês querem mais ouvintes, procurem participar de outros casts, ou se associar a algum, porque pode ocorrer um bom intercâmbio de ouvintes. Boa sugestão, boa, gostei. Outros casts que quiserem nos convidar, estamos abertos, certo? Correto. Claro. O Júlio, principalmente, o Júlio que tá mais aberto. Esses meninos... Bom, tem um comentário também do Fernando Negrini falando: poxa, gostei bastante, as histórias delas são incríveis e muito diferentes, espero ver mais. Quero muito ver vocês crescendo, pois possuem muita qualidade. Júlio descontraindo, continue assim, dá mais um toque diferente ao podcast. Aê, Júlio. Ele ganhou. Olha aí, tá vendo? Eu descontraio sempre, rapaz. Sou descontraído. A descontração em pessoa. Eu senti ironia aí na sua voz, viu? Tem um alerta de ironia aí. Tem também o Marlon Alcântara, de 22 anos, do Rio de Janeiro. Ele é estudante de ciências tecnológicas. E aí ele comenta: uma vinheta com uma batida diferente dessa vez. Gostei dessa. Foi a nossa batida natalina, né? Você viu? Ó, duas pessoas perceberam. O Marlon percebeu que tinha uma batida diferente. E aí, mais abaixo, eu acho que foi o Flávio, né? Falando isso, que a música mudou. Então, perceberam. Perceberam o nosso clima natalino. Ainda bem, né? Estão prestando atenção, né? É, significa que eles estão atentos, né? E aí ele também diz: a Austrália é um dos países para onde eu emigraria, não fosse o desejo maior pelo Canadá. Olha aí. No começo da crise americana, em 2009, já pensei em trocar a imigração para o Canadá pela Austrália, mas já deixei a ideia de lado. Abraços, gostei muito do episódio da semana. Obrigada, Marlon. Canadá, Marlon. Eu acho que é um páreo duro mesmo. Meus queridos. Eu acho que o climinha ameno da Austrália é bem atrativo. Olha, só tem uma coisa a dizer pro ouvinte que quer ir pra Austrália. Não conheço nenhum caso de brasileiro assassinado aqui, tá? Aqui no Canadá. Polêmica. Eu sou polêmico. Eu sou descontraído e polêmico. Eu achei que você ia mandar ele tomar cuidado com o ornitorrinco, alguma coisa assim. Não, isso aí é fichinha, pô. Verdade, mas bem observado, Júlio. Ah, e o Marlon também disse que ele gosta muito da sessão inglês escondido, né? Ele disse que, por sinal, é um dos momentos mais ansiosamente esperados em cada vez que escuta o Terra Estrangeira. Olha só o robozinho. Mais um fã. Olha lá. Fala aí, mal do robozinho, tá vendo? A gente fala mal dele. Olha, o robozinho, ele é porque o robozinho, às vezes, ele vem com três pedras na mão, né? A gente tem que se defender. O robozinho é mal educado. É, mas assim, eu concordo com o Marlon, eu gosto também do inglês escondido. É uma das sessões que eu gosto mais de gravar. A gente aprende muita coisa, né? É. Sem dúvida. Pois é, esse robozinho é um poço de cultura, né? É um HD de sabedoria. O Flávio comenta: olá, pessoal, aqui é o Flávio, sou de São Paulo, 45 anos, tecnólogo em hidráulica e saneamento ambiental. E o programa de vocês está cada vez mais divertido. Me sinto no boteco tomando cerveja. Olha aí. Isso é bom. Temos agora o time da Luluzinha, Fabi e Carol, tentando manter o foco e seriedade, e o time do Bolinha, não querendo chamar o Júlio e o Dimitri de gordo. É, me chamar de gordo é mais tranquilo, porque eu sou. Agora Dimitri, aí é sacanagem. Tô chegando lá. Tô no caminho. Tá chegando. É. Então, o time do Bolinha dando o tom de humor e das brincadeiras, que eu me divirto muito. O relato da aventura da Renata foi interessante e divertido, mas tudo que eu leio sobre a Austrália me diz que o povo é muito alegre e quer mesmo só se divertir e, como todos, adoraria conhecer. Como tenho sugerido sempre, o programa dos velhinhos, aliás, estou correndo atrás da imigração, quem sabe posso participar do programa como um velhinho que imigrou. Não, velhinho nada, né, Flávio? Pô, 45 anos, tá na flor da idade ainda, né? E velhinho, o Flávio ainda tá traumatizado com os comentários da Elaine. Verdade, é por isso. Pra quem não entendeu aqui a citação do Flávio, escutem o episódio 2. Isso. Ele continua, a música mudou. Está com som de sinos, xilofone. É pra comemorar o Natal? Sim, bazinga! Ah, é. Sim, entendeu? O programa está cada dia melhor e com certeza, com o empenho de vocês e a divulgação dos ouvintes, a tendência é ganhar mais espaço. Um grande abraço. Obrigada pela divulgação também, Flávio. Bom, tem um comentário também do Lucas Conrado. Ele disse que estava ouvindo o podcast por sugestão da Carol, com quem conversou por e-mail. Foi isso, Carol? Você falou com ele? Foi isso sim, o Lucas entrou em contato com a gente conversou um pouco. E aí ele falou que era fã da Austrália e que queria conhecer o país. E aí eu disse a ele, você tem que ouvir o podcast dessa semana, porque você vai gostar. E aí ele tá aí falando. Ah, legal. E ele disse que desde criança ele sempre quis conhecer a Austrália, muito provavelmente por causa da fauna. Ele diz que quem acessar o blog dele vai descobrir que ele adora ornitorrincos. Olha aí. Tanto que o mascote do blog dele é um ornitorrinco. E quem quiser ver o blog do Lucas Conrado, o nome é Meus Pensamentos, mas o endereço é lucasconrado.blogspot.com. E eu tô vendo aqui a foto do mascote do ornitorrinco. O nome dele é Júlio Verne. Olha aí. Ritinho. Bom nome. É, mas o engraçado é que o Lucas deve gostar tanto mesmo de bicho que ele comenta do pássaro que a Renata... Lembra que no blog a Renata falou, sim, que tinha um pássaro gigante, que era bico vermelho, sei lá. E ele falou que veio à cabeça dele a Narceja, aquela ave engraçada do filme Up, Altas Aventuras. Não sei se vocês assistiram. Assisti. Sim. Um dos melhores filmes da história da humanidade. Bom, então, e o Lucas continua, né? Falando que ele achava que a ave que ela encontrou foi o emu. Mas, na verdade, depois a Renata, mais abaixo, contou que não era. Ela lembrou qual que era, sim, o pássaro, né? Então eu vou pular aqui pro comentário da Renata. Ela disse que a tal ave se chama Brush Turkey. Na tradução ao pé da letra, o que seria? Um peru... Um peru dos arbustos. Australianos. É isso? Não, porque arbusto é bush, né? Brush, né, no caso. É brush, brush é o... Brush é... O peru é de pincel. Peru de escova, né? Peru escovado? Nossa. O peru escovado australiano. Escovando o peru, né? Isso daí tava bom pro episódio do peru. Foi engraçado que a Renata disse que depois dela ter lido esse comentário do Lucas, ela foi olhar nas fotos dela da viagem. Ela encontrou duas fotos do tal ave, né? Ela disse que é diferente do que ela lembrava, porque a ave não tinha o bico vermelho. Na verdade, ela tinha um pescoço grande e vermelho. E essa era esse peru aí. Um peru, né? Brush turkey. Gente, imagina você tá andando no meio do nada e vem um peru voando querendo entrar dentro do teu carro. Pedindo batata frita. Querendo, né, comer a sua comida. Imagina o peru querendo a sua batata, Denise. Olha, é complicado, hein? E a Renata mandou as fotos e estão no post. Pra quem quiser conferir o peru... Como é que escovado. É? Escovado, exatamente. E tem também um comentário do Igor, dizendo que ele achou muito legal o cast, gostou, que a Austrália parece ser um lugar incrível, e quem sabe algum dia ele ainda consiga dar um pulo até lá. Ele disse que gostou do clima do cast e que a conversa foi muito boa. Obrigada, Igor. Muito grato. Valeu. Pra quem não viu, tem um texto, né, que a Fabiana postou sobre o Canadá, né? Muita gente quer saber sobre coisas do Canadá, então é um texto muito bom com 5 coisas que ela não sabia antes de se mudar para o Canadá. Vai lá e dá uma lida e a gente vai ler os comentários desse post agora. Quem lembrar também de outras coisas engraçadas, né, até complementar o meu texto, né, lembrar de coisas que não sabia, né, do país onde está, coisas inusitada, situações estranhas assim, pode mudar também, que a gente gosta de ouvir também. Ah, sim, sem dúvida. Mesmo porque esse texto é a parte 1, né? Vai ter... Ah, é, tem muita coisa. Bom, então, o Lepoussin, né? Lepoussin, monsieur. Francês. Bonjour, et ça va bien? Comment allez-vous? Merci beaucoup. Petit pois. Petit gâteau. Amei tudo, o café da manhã, o desprendimento da lavanderia, a passagem do sinal vermelho, Espero logo logo também descobrir mais coisas divertidas como essas. Olha o sinal vermelho, cuidado, porque alguns sinais que tem a placa proibido virar no sinal vermelho, tá? Então fica de olho, assim, não é uma... É uma regra, mas tem exceções, então... Você sabia dessa regra antes de chegar aqui, Júlio? Não. Tomou multa, né? Conta, Júlio. Não, não. Tomou, não, não. Tomou multa, sim. Assume. Seja homem. Seja homem aqui, rapaz. Multa... A multa que eu tomei não foi por virar à direita, Dmitry. Foi por virar à esquerda. Ah, tá. Barbeiragem. A esquerda não é permitido. Entendi. Peraí, você virou esquerda no vermelho? Não, eu virei esquerda numa, numa rua que tinha trocentas placas pra não virar à esquerda. Pra minha defesa, estava chovendo à noite e... É, bom, não tem e defesa. Tinha uma galhada, né, de vegetação cobrindo a placa. Uma árvore, né? O poste tava apagado. Não, não. Que mais? Foi só vacilo mesmo. Mas isso é bom pra gente aprender a olhar as placas antes de fazer o que a gente quer fazer. Viu, Dmitry? É, meu querido. É verdade. Vocês não sabem. Dmitry ainda não tomou multa, mas vocês não sabem. Ele diz que não consegue enxergar as placas. É, assim, ele... não, né? Ele só consegue... Eu não sei se é verdade, ele eu não sei se é a onguinha dele, mas ele fala isso. Ele só consegue enxergar o GPS. E o GPS fala assim, vire à esquerda. Aí ele vai, segue o GPS e não olha a placa, né? Eu vou falar uma coisa, se tiver um abismo na frente e o GPS mandar eu ir reto, eu vou reto. Pulo no abismo. Pô, então você espera eu sair antes. Pelo GPS. Ai, ai. Mas, Carol, quanto ao café da manhã, assim, quando você morou lá em Toronto, você tomava o café da manhã canadense mesmo, assim, com essa linguicinha aí, com as batatas? Olha, o café da manhã, eu habitualmente não tomava esse café da manhã, porque o meu café da manhã, ele, na verdade, era um... Não deixava de ser canadense, mas era um donut com um café. Uhum. Ou aquela... Eu não sei como chama aquela rosquinha que é, na verdade, um pão salgado. Um beagle. É um bagel. Bagel. Beagle é um beagle cachorro. É um cachorro. Tá aí, Carol ia no bairro chinês, comia um beagle. Comia um bagel. Tem também o comentário do Marlon Alcântara. Muito legal mesmo. Isso é algo que sempre curto saber sobre a cultura canadense. Espero ver mais listas dessas. Ganhei o dia em pesquisas canadenses depois desse tanto de experiências que trouxe pra gente. Olha, oh, legal. Olha, obrigada, Marlon. Marlon, gostei da sua happy face ao contrário. Júlio tá trolando. Não tô trolando, é porque normalmente... A gente pode sorrir pra qualquer lado, né? Não, eu sei, mas é que normalmente se bota os olhinhos antes da boca. Ele botou a boca antes... Nada contra, eu não tô... julgando, eu achei legal. Achei legal, eu gosto porque ele é canhoto, assim, pessoas... ele é ao contrário, de certa forma. Exato, exato. Eu sou meio ao contrário, eu gosto quando as pessoas, elas desvirtuam, né, o estabelecido. Elas mudam, né, sua perspectiva, né? Ó, oh, vocês têm que entender, pode ser uma happy face da mão inglesa. Da mão inglesa, olha aí, Dmitry. Boa, Dmitry. Pode. Foi fundo, né? Foi longe. Bom, e também tem um comentário aqui. Ih, agora eu não sei como é que vai estar minha pronúncia em francês. Júlio, me ajuda aí. É só você não falar os S's que você vai estar bem. Tous les quatre. Isso, ah? Olha aí. Olha. Bom, hein? O Tous les quatre disse que foi um dos melhores posts dos últimos tempos. Olhei. Opa, eu... Da internet, eu que do ganhei universo. Meu dia agora. Planeta Terra. Da galáxia. Galacta Ocideral, diria... Gil Brother. Aguardamos ansiosamente pelos próximos itens da lista. Bom, obrigada, Tous les quatre. Pode deixar que vai ter mais coisa aí, sim. Essa lista é grande mesmo. E outra coisa, gente, que eu achei que fosse lenda. Suéter de Natal existe e as pessoas usam. Ano passado, na empresa que eu trabalho, teve a competição do suéter mais feio. Nossa! Não, não, não. Eles têm uma, tipo, uma cultura de trabalho, gente, na qual as pessoas fazem tipo um desfilezinho com suéteres antigos, uh-huh, suéteres, né, que a pessoa tem, sei lá, não sei quantos anos. Não acredito. E assim, inclusive, o meu chefe mandou pra um outro diretor um suéter também, assim, uma coisa tipo um presente. Sabe aqueles amigos secretos? Amigo da onça, é? Amigo da onça. Amigo da onça, né? Aí ele mandou um suéter todo horrível lá, todo brega. Às vezes todo... eu vou no shopping, assim, e eu vejo, assim, o pessoal com suéteres vermelhos, aquele bordado de floco de neve, bora, de alce, sabe? É sempre naquela cor, assim, branco, vermelho e verde. Não dá pra acreditar que isso existe. Eu vi em filme e eu achava que era piada. Por que tem que ser feio, gente? Não precisa ser feio! Inclusive, ouvinte, se você tá escutando o podcast Terra Estrangeira nesse momento, é porque o mundo não acabou ainda, né? E depende também da sua ótica, né? Pode ser que essa coisa do mundo acabar, pode ser apenas uma mudança de paradigma. Olha, né? Olha que bonito, que bonito. Né? De repente você, não sei, você tá querendo desistir da sua faculdade pra começar outra, você tá querendo acabar o seu casamento pra começar outro. De repente você tá querendo mudar de país, né? Olha aí, tá vendo? É só um começo. Novo ciclo, novo ciclo. Ia ser uma pena, né, gente, o mundo acabar. Tanto lugar ainda que eu quero ver, né? Com certeza. Mundo inteiro pra desbravar. Bom, vamos acabar esse podcast do fim do mundo, então, com a piada, vamos lá? Manda abraço. A sogra morreu, né? É. E aí o cara chega, Jusicréia morreu. Aí o outro cara fala, o que devo escrever na lápide da sua sogra? Só. Não vou gastar dinheiro com aquele defunto. Nossa. Mas só isso? O mínimo são 5 palavras. Tá bom, então escreve aí. Jusicréia morreu. Vendo Fusca 72. Nossa, que coisa horrível. Foi péssimo. Que horror. A piada ruim dessa é melhor acabar o mundo. Melhor que acabe, que ninguém precisa aguentar outra piada dele.